MC Cantão! Sérgio esticado, meu filho! A novinha inteligente, aprenda como se faz. Quica, rebola, me joga essa bunda pra trás. Ô, quica, rebola, me joga essa bunda pra trás. A novinha inteligente, aprenda como se faz. Ô, quica, rebola, me joga essa bunda pra trás. Ô, quica, rebola, me joga essa bunda pra trás. Você deixou. Vai. Ela é a sensação, é a gata do paredão. Aprenda bem direitinho a fazer sua missão. Vou na pegada obediente, essa mina é demais. Vou botar a mão nessa parede e joga o bum. Essa mina é demais. Vou botar a mão nessa parede. Simba. Essa mina é demais. Vou botar a mão nessa parede e joga o bum pra trás. Essa mina é demais. Vou botar a mão nessa parede e joga o bumbum pra trás. Essa mina é demais. Vou botar a mão nessa parede e joga o bumbum pra trás. Meu amigo Léo, Léo e Abel, o Tia Vingoso. Bora, Léo. Amigo Xande e Avião. Vai. Ela é a sensação, é a gata da parede. Aprenda bem direitinho. Fazer sua missão, vou na pegada obediente. Essa mina é demais. Vou botar a mão nessa parede e bota o bumbum pra trás. Essa mina é demais. Vou botar a mão nessa parede e joga o bumbum pra trás. Vai! Vou botar a mão nessa parede e joga o bumbum pra trás. Essa mina é demais. Vou botar a mão nessa parede e joga. Jonas esticado, meu filho! Essa mina é demais. Para Bruno Pina, amigo Tutu, Tutu, certeza, moral de pesqueira. Em nome de Uri do Paredão, entretenimentos, áudio mix, Sérgio Jonas esticado.